Deus abençoe. Nós temos algumas festividades agora em dezembro. Dia 21 agora, nós teremos um musical de Natal no horário das 20 horas. Musical de Natal, dia 21. E dia 24, à noite, nós teremos uma Santa Ceia Especial de Natal para todos os membros. Dia 24, Santa Ceia Especial de Natal para todos os membros, no horário das 18 até as 19h30. Dia 1º de janeiro, nós teremos a grande festa com todo o povo de Deus, Confraternização Mundial. Estará pregando o pastor André Martins, vindo de Manaus, para pregar a palavra de Deus. E no dia, vamos aqui à terceira parte, workshop de casais, nós não teremos no mês de, nós teremos no mês de janeiro, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, vamos ter dia 19 de janeiro, workshop de casais. Dia 19 de janeiro, workshop de casais aqui no auditório, certo? Então, em janeiro nós teremos encontro de casais, dia 19, musical de Natal, dia 21, e Santa Ceia de Natal para os membros, dia 24. Amém? Vamos orar, irmãos? Irmão Everaldo, vem fazer aqui, Deraldo, fazer a nossa oração final. Toda a igreja de pé neste momento. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que vieram. Com certeza o lar de vocês foi edificado. Quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E não se esqueçam que nós precisamos participar dos cultos. Não basta apenas ser membro, temos que participar. Vamos ver, Deraldo, vamos lá? Orar por nós? Amém, Deus abençoe. Queridos, vamos fazer oração de agradecimento, louvando a Deus por este mar de aprendizado, né? Hoje nos foi gratificante todo o aprendizado que nós tivemos aqui e que venhamos, né, a cada dia colocar em prática tudo isso. É bom ouvir e melhor ainda é praticar, né? Vamos praticar, que isso faz muito bem para a nossa vida pessoal e a vida conjugal. Oremos ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela vida dos presentes e cada família aqui representada. Oremos, Pai de amor e bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã e rendemos graças ao Senhor por tudo quanto o Senhor propôs para nós, para que nós a cada dia cresçamos em graça, em conhecimento, em sabedoria, em harmonia com a família, com o nosso cônjuge. Ó Deus, que a tua boa mão esteja direcionada sobre as nossas vidas e que em tudo, Senhor, seja os nossos primórdios. Em tudo nós vemos, Senhor, que é o Senhor que tem direcionado todas as áreas de nossas vidas. Trabalha, Deus, no emocional, no físico, no financeiro. Trabalha, meu Deus, na vida conjugal. E que cada família aqui representada saia daqui embaixo da tua bênção, da tua proteção. Meu Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pelo muito que o Senhor tem feito e continua fazendo sobre as nossas vidas. Deus, que a tua boa mão de poder nos guie, nos oriente. Ó Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas vidas, em todas as áreas, Senhor. Coloca mais amor em nossos corações, para que amemos o nosso cônjuge, a nossa família, e que a tua obra seja completa em nossas vidas. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Em glória a Deus. A noite de hoje, pais e filhos, Jessé. Hoje à noite, pais e filhos, né? O culto das 18 horas. O pastor Jessé vai estar trazendo um bom ensinamento, uma boa palestra, um bom culto. Será um culto, tá? Com louvores, com adoração. E o tema de hoje será pais e filhos. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos encerrar com louvor. Aleluia. Encerraremos com o louvor. Glória a Deus. Mãe Débora vai estar adorando o Senhor. Irmãos, Eu gostaria de recolher, de colher alguns testemunhos para nós colocarmos no rádio daquilo que Deus fez na vida de vocês como casal. Inclusive, tem até uma pessoa que disse: irmão Jessé, vocês salvaram o nosso casamento hoje. Porque o testemunho de vocês, uma palavra apenas, não precisa contar 5, 10 minutos de testemunho, uma palavra de 3 minutinhos, 2 minutinhos, nós gravamos aqui no WhatsApp para vocês rapidinho, e vocês vão ouvir no rádio esse testemunho para trazer outros que estão vivendo o mesmo que vocês viveram. Quem pode passar à frente, nós vamos cantando, e nós vamos nos despedindo, e depois eu vou cantando, e vocês vão contando aqui para vocês, para os irmãos aqui, o testemunho no WhatsApp, amém? Levante as mãos, quem tem a paz do Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Canta comigo. Até morrer, eu a vou proclamar. Solta a voz. Levarei eu também minha cruz. Solta a voz. É por uma a mensagem da cruz. Quero ouvir. Ouvi. Eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz. É por uma as mãos comigo, digam a paz do Senhor, mais forte, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Os irmãos que querem contar um pedacinho do seu testemunho através do workshop de casais, passe aqui rapidinho, o irmão Jessé grava ali pra vocês, nós vamos passar no rádio. Deus abençoe, irmãos, aí embaixo tem um cafezinho pra vocês. Deus abençoe, obrigado a vocês que nos ouviram. Não esqueçam que no próximo mês de janeiro, dia 19, nós teremos nosso encontro de casais. Novamente estaremos lançando também um novo departamento de família. Liga de família, a família que liga. Dia 19 de janeiro nós estaremos apresentando esse novo departamento de famílias aqui na Igreja Deus e Amor, aqui no auditório Renascença, na sede mundial. Deus abençoe, pode cortar o som, alô estúdio. No ar, mais um programa líder em audiência, a Voz da Libertação. No ar, mais um programa líder em audiência, a Voz da Libertação. Horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. O nosso coração está repleto de amor. Louvado seja Deus. Tivemos aí o nosso workshop para casais aqui no Templo da Glória de Deus, workshop de casais com o tema Resolução de Conflitos Conjugais. Irmã Débora Miranda ministrando, o psicólogo Jessé Ávila, outros irmãos participando. Que tempo gostoso, irmão Ícaro Siqueira. Que momento importante, que momento maravilhoso de aprendizado, de conhecimento e de bênção de Deus para todos os casais que participaram. Com toda certeza, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, está empenhada em restaurar famílias, em restituir casais. Nós sabemos que o adversário tem lutado muito, presbítero Levi. Nós que temos acompanhado aqui as mensagens, os pedidos de oração que as pessoas, os ouvintes mandam no WhatsApp da rádio, nós percebemos muitas pessoas que falam assim: pastores, irmãos, o meu casamento foi destruído, verdade, meu marido foi embora, a minha esposa saiu de casa, a minha família está em ruínas. Então a Igreja Deus e Amor, com base na Bíblia Sagrada, está aqui. Nós tivemos aí o último workshop para casais do ano de 2024. Nós temos a campanha mundial de oração da meia-noite, que é Nenhuma Praga Chegará à Minha Casa. Sim. Nós teremos daqui a pouco o terceiro dia da campanha Nenhuma Praga Chegará à Minha Casa, e às 18 horas o culto da família. Então você, ouvinte, que precisa de restituição, restauração para o lar, O lugar certo é a Igreja Deus e Amor. É a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Inclusive, como a irmã Débora falou, dia 19 de janeiro teremos mais um encontro, né, um workshop de casais. E é tão bom, você que tem aí o seu casamento e tem um problema sério, venha resolver os seus problemas à luz da palavra de Deus aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Os casais estão agora saindo, né, abençoados, e tomando aquele coffee break que, gratuito, que foi preparado aqui pela Igreja Deus e Amor para todos os nossos irmãos. São 11h48, gente. Lembrando, como o nosso irmão Ítalo Siqueira já frisou muito bem, daqui a pouquinho, no horário das 14h30, já o início da concentração de fé e milagres, o prosseguimento desta campanha Nenhuma Praga Chegará à Minha Casa. E hoje nós vamos contar com a ministração do presbítero Gildásio Alves, nosso pastor lá em Itaquaquecetuba. Ele vem com unção, com autoridade, com poder para ministrar a palavra de Deus. E hoje, irmão Ítalo Siqueira, nós veremos milagres acontecer. Com toda certeza, o presbítero Gildásio Alves, ele sempre está conosco aqui nos cultos de sexta-feira, pela parte da manhã, culto de libertação. E nós temos acompanhado, né? Muitas pessoas fazem parte desse culto, participam dessa campanha, e há salvação de almas, há pessoas aí totalmente curadas por Jesus, e hoje não será diferente. O terceiro dia da campanha Nenhuma Praga Chegará à Minha Casa, presbítero Gildásio Alves, vai ser uma tarde de palavras, salvação de almas, vai ter cura, libertação, vai ter sinais, prodígios e maravilhas, tudo aqui no Templo da Glória de Deus. Avenida do Estado, 4568, estamos aqui ao lado do viaduto da Rua da Moca, bem perto do terminal do Parque Dom Pedro II, do terminal Mercado, bem próximo à estação de trem do Brás, e também da estação de trem, da estação de metrô, aliás, do Parque Dom Pedro II e também da Praça da Sé. Tome atitude, venha à Casa de Deus. Hoje nós temos tarifa zero nos ônibus municipais aqui da cidade de São Paulo. Então aproveite, você que mora aqui na Grande São Paulo, venha para a sede mundial participar agora à tarde. Nós temos também, irmão Ítalo Siqueira, a nossa escolinha O Pequeno Galileu, a todo vapor, para cuidar das nossas crianças. Inclusive, temos escolinha tanto no culto da tarde quanto no culto da noite, das 19 horas. Então, venha adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, e tenha certeza que nenhuma praga chegará à tua casa, porque o Senhor vai te proteger. Ei, meu querido irmão, você pode estar tendo uma situação difícil, mas você não é obrigado a crer que ela vai te destruir. Você pode hoje estar por baixo, mas você não precisa acreditar que você vai permanecer sempre por baixo. Você pode hoje ter caído numa situação, numa provação, em um momento difícil da tua vida, e quem sabe você está aí dizendo: é, não tem jeito. Não, tem jeito sim, você só precisa crer. Você só precisa acreditar, porque esse cego vai mostrar para nós. Suas vistas lá fora da cidade, não tinha os benefícios que está dentro da cidade. Ele vivia fora da cidade, no meio do caminho, mendigando. Não tinha os benefícios que outras pessoas têm, que é de poder enxergar, de poder estar no meio da sociedade. Ele vivia fora da sociedade, vivia no meio do caminho, mendigando. Mas com a certeza, um dia Deus vai mudar a história da Calamária. Um dia Deus vai mudar esse cativeiro. Um dia Deus vai restabelecer a minha visão. Adarabá. Um dia Deus vai mudar a história. Eu não vou acabar minha vida na situação que eu estou vivendo, cego e mendigo. A minha vida não vai acabar assim. Ei, joga a mão pra cima. É a oportunidade de você declarar. Diga: a minha vida não vai acabar assim. Não vai acabar assim, não. Ei, você que está aí, você que está aí pensando que a tua vida vai acabar nas drogas, você que está aí pensando que não tem mais jeito pro teu filho, porque está condenado na prisão. Ei, você quer sair do outro lado, pensando, dizendo: não, para mim não tem mais jeito. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu estou no fundo do poço, estou na lama. Não tem mais jeito. Isso é mentira. E a mentira do diabo. Diga: sai para lá, Satanás. Diga: Senhor, te repreenda, Satanás. Não creia nessa mentira. Não creia nessa fofoca. Não creia nessa inveja. Não creia nessa calúnia. Diga: eu vou dar a volta por cima. Deus é o maior da terra e não perde guerra. Não pode dar lutar. De dia da tem hora, quando a igreja chora, ele sempre escuta. Lutou a luta de Moisés no Egito, e Faraó destruir. É a palavra de Deus falando alto aqui na sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Tome atitude, venha à casa de Deus, venha com fé, venha com alegria, venha receber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hoje, aqui na sede mundial, esta campanha Nenhuma Praga Chegará à Tua Casa. A Igreja Deus e Amor está pronta para receber você. Se você está aí com um problema sentimental, problema financeiro, problema de saúde, problema na área espiritual, Jesus te liberta, Jesus faz limpeza, Jesus tira os vícios, Jesus transforma os corações, abençoa a tua vida e você vai ser vitorioso e abençoado. Hoje, aqui na Igreja Deus e Amor, sede mundial, 15h, pastor Gildásio Alves pregando a palavra de Deus. É isso mesmo, é o templo da glória de Deus aqui convocando você para essa tarde de milagres, salvação, curas, libertação e muito mais de Deus para você e para toda a sua família. Agora em São Paulo são 11 horas e 54 minutos, de acordo com o horário oficial de Brasília. Estamos nos aproximando do horário da oração, do meio-dia, a oração, o clamor, e nós queremos já preparar você para orar conosco aqui na Rádio Deus Amor. Você que está aí na audiência e está aguardando ansiosamente o momento do clamor. Estou vendo aqui muita gente mandando pedido de oração, mandando fotografia e nomes de pessoas para oração. Você que está fazendo isso, prepare-se para que ao meio-dia você esteja na presença do Senhor Jesus. Lembrando que você pode mandar o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp. O número é 11 98292-3392. Repetindo, 11 98292-3392 é o WhatsApp da Rádio Deus e Amor. Nós temos alguém aqui, código 11, final 85, a Maria da Penha e o Michel David. Ela até mandou uma foto aqui do casal. Nós iremos orar. Ela está dizendo que o marido foi embora de casa e ela está orando para Deus restaurar o seu casamento. Deus abençoe a irmã Maria. Nós vamos orar por você. Já se ajoelha aí ao meio-dia para você orar conosco e apresentar o seu casamento. Maria Júlia também está conosco aqui através do WhatsApp pedindo para colocarmos o seu nome em oração. Já recebemos o seu pedido e vamos orar por você. Nós temos o Edivan que está conosco aqui. Ele pede oração pela sua saúde, pela saúde do Arivaldo, da sua irmã Ivanilda, salvação da alma de todos os irmãos, parentes, filhos, sobrinhos e também todos os familiares. Que Deus abençoe, Edivan. Obrigado pela sua participação. Nós temos a ouvinte Maria Aparecida, ela que está pedindo oração aqui em seu favor, para Deus dar saúde, curar a enfermidade que há na coluna, tirar a enfermidade que há na coluna, normalizar a pressão arterial e dar saúde também para toda a família. Deus abençoe, irmã Maria Aparecida. Obrigado pela sua mensagem. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus de milagres. A Cecília está conosco aqui também, de São José dos Campos, pedindo oração. Nós recebemos aqui com êxito a sua mensagem. Vamos orar por você. A Joaquina, de São Luís do Maranhão, está pedindo oração em favor da sua filha Simone Raquel, porque ela está com caroço no pescoço, assim como em favor do Fagner, por libertação, livramento de morte, o Flávio, o Pablo e também todas as pessoas de sua família. Nós iremos orar juntos. A Igreja Pentecostal a Igreja Pentecostal Deus Amor é uma igreja de oração que clama todos os dias sem parar. E daqui a pouco, na Rádio Deus Amor, clamor do meio-dia por você e com você. 11 horas e 57 minutos em São Paulo, horário oficial de Brasília para você aqui na Rádio Deus e Amor. Nós iremos agora já identificar as emissoras, porque ao meio-dia entraremos em oração, em clamor diretamente do Templo da Glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, ore conosco e receba o milagre de Jesus. Manhã com Deus. Seu momento de conexão com o Pai. De volta amanhã. Rádio Deus e Amor. Esta é a sua rádio. Rádio Deus é Amor. Igreja Pentecostal. Deus é Amor. A voz da libertação. Bem-vindo à Rádio Deus é Amor. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. ZYD 5,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840 FM 93,9 MHz. Seja bem-vindo à Rádio Deus é Amor. Deus é Amor. Agora em Rio Branco, Acre, você sintoniza na Rádio Estrela de Ibiúna, ZYS 211, frequência modulada 99,1 MHz. São 24 horas por dia, trazendo a voz da libertação até você. Aqui na Rádio Estrela de Ibiúna, fazemos parte da Rádio Deus e Amor, levando a mensagem de fé e esperança a cada ouvinte. Rádio Estrela de Ibiúna, FM 99,1, em Rio Branco, Acre. Rádio Deus é Amor. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Mais que uma igreja, uma família. Da face do nosso Deus com fé, e Ele nos ouvirá. Fecha os seus olhos, você que não pode se ajoelhar, mas você vai fechar os seus olhos. Esta oração de adoração ao Senhor. O Senhor está presente aqui, aleluia. Feche os seus olhos. Mova-te, Espírito Santo. Mova-te, Espírito Santo. Mova-te, Espírito Santo. Oh, glória a ti. Oh, glória a ti. Oh, glória a ti. Oh, glória. Tu és maravilhoso, Senhor. Ajoelha. Meu coração se abre a ti, pela minha voz se eleva em adoração. Sei que entendes o meu viver. Receba minha gratidão. Receba minha gratidão. Eu te adoro, Senhor, de todo o coração. Te entrego minha vida em consagração. Eu te adoro, Senhor. Começa agora, oração do meio-dia. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais e também através das emissoras de rádio. Receba a paz do Senhor Jesus, do seu irmão pastor Milton de Almeida. Neste momento, convido a todos para juntos buscar a presença de Deus. Bondoso Deus e Pai, neste momento de oração, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Reconheço os meus pecados, as minhas fraquezas. Oh, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da minha alma. Preciso tanto do Senhor. E neste momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti como um pecador, pecador arrependido. Mas me coloco diante de Ti porque eu sei que a Sua misericórdia é grande. Senhor Jesus, abençoa aos nossos ouvintes, de perto, de longe, nossos irmãos que sempre estão orando por nós. Senhor Jesus, eu lhe peço, por misericórdia e compaixão, que o Senhor venha nos socorrer. Que o Senhor venha, Senhor, dar a bênção para aquelas pessoas que tanto precisam neste momento. Eu apresento, Senhor, este ouvinte de casa que está triste, abatido, desanimado. Peço ao Senhor, por misericórdia, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa dar alegria a esses corações. Senhor Jesus, quero agradecer pelas grandes oportunidades que o Senhor tem nos dado de poder estar em sua casa, de poder estar servindo ao Senhor. Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações, despertando, Senhor, a nossa vida para um avivamento, para um renovo, para um despertar. Senhor Jesus, eu apresento as nossas igrejas Deus e Amor, espalhadas no Brasil e no mundo. Apresento, Senhor, a diretoria da igreja Deus e Amor. Apresento a irmã Eleni, a irmã Débora, o pastor Lorival, toda a diretoria deliberativa e executiva também. Senhor, apresento o corpo de obreiros. Apresento os nossos irmãos que estão lá no campo, na fazenda. Irmãos que estão no interior. Irmãos que estão no extremo norte do nosso Brasil. Irmãos ribeirinhos, nossos irmãos das aldeias. Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que o Senhor é bom e a Sua misericórdia se estende de geração a geração. Apresento os nossos irmãos da região sul do nosso Brasil. Apresento os nossos irmãos aqui da região sudeste, da região centro-oeste, norte e nordeste. Apresento, Senhor, as autoridades constituídas da nossa nação. Apresento também, Senhor, os nossos irmãos que estão em países tão distantes dos seus países de origem. Estão enfrentando também problemas, dificuldades. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Senhor Jesus, dá força, orienta e dá estratégia, Senhor, para os nossos irmãos, para cumprir a missão que o Senhor delegou a eles. Meu Jesus, eu quero, Senhor, também lhe pedir em favor daquelas pessoas que estão em situação de rua, aquelas pessoas que estão em uma situação de abandono. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, apresentamos também, Senhor, as prisões, os presídios. Senhor, tenha misericórdia. Quantas pessoas, Senhor, que estão hoje cumprindo a sentença do crime que praticou, mas agora estão em oração conosco, pedindo a sua ajuda, pedindo, Senhor, a orientação, pedindo, Senhor, o livramento. Senhor Jesus, eu oro, eu clamo, Senhor, por essas vidas e peço, Senhor, por misericórdia, que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural, que o Senhor venha agir nesses corações de uma forma, Senhor, que somente o Senhor sabe agir da maneira certa, da forma correta. Senhor Jesus, eu apresento também a obra social da Igreja Deus e Amor. Apresento, Senhor, a Fundação Reviver, Reviver Help Deus e Amor, os projetos que estão em andamento, outros projetos, Senhor, que já está em ação. Meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor, a todos os colaboradores, a todos que trabalham, Senhor, em prol do crescimento desse trabalho tão importante, tão necessário, para que o Teu Evangelho seja, chegue às pessoas, não somente a palavra, mas também a ajuda que eles necessitam, de um alimento, de uma refeição. Senhor Jesus, eu oro por essas vidas, eu peço, Senhor, eu peço por misericórdia, que o Senhor vai agora arrancando a tristeza desses corações, esta pessoa que está angustiada, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa despertar. Senhor Jesus, eu te louvo, engrandeço o teu santo nome e lhe peço, Senhor, por misericórdia e compaixão. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos, Senhor. Toma minha vida, meu futuro, meu Deus. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como atuar. Por isso aqui estamos, Senhor, em oração, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, Senhor Jesus, vai repreendendo todo tipo de enfermidade, vai repreendendo todo mal que está oprimindo essas vidas, que está oprimindo esses corpos, Senhor Jesus. Eu oro e peço por misericórdia e compaixão, que a sua presença, Senhor, seja manifesta no dia de hoje, nos corações que tanto precisa, Senhor, da sua presença, que tanto necessita, Senhor, da atuação divina do Senhor sobre cada situação, sobre cada problema. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia e compaixão. Vai tocando, Senhor, nesses corações que estão pensando em tirar a própria vida, Senhor. Senhor Jesus, eu oro, eu clamo, eu lhe peço, Senhor, por misericórdia. Meu Deus e meu Pai, nos orienta, orienta, Senhor, os nossos irmãos que estão passando por grandes dificuldades sendo no campo missionário. Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão. Oh Deus de poder, oh Deus de bondade, oh Deus soberano, oh Deus que conhece nosso sentar, nosso levantar, vem nos ajudar, Senhor, vem nos ajudar. Senhor Jesus, precisamos de Ti, precisamos da Sua ajuda. Oh Senhor, nos fala conosco, fala aos nossos corações no dia de hoje, fala, Senhor, em cada coração, para que todos sejam renovados, restaurados, cheios do Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, abençoa os cultos que serão realizados no dia de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, na próxima semana. Apresenta, Senhor, os grandes eventos que estão sendo anunciados, Senhor. Senhor Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor, daquelas pessoas que virão com enfermidades, com tantos problemas, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor agirá de uma forma extraordinária. Senhor Jesus, vá repreendendo, Senhor, todo desânimo, toda enfermidade, toda doença, confirmando, Senhor, o grande livramento, confirmando, Senhor, a saúde para essas vidas. Senhor Jesus, eu clamo por misericórdia. Senhor, vai repreendendo todo, Senhor, todo mal, todos os pecados, Senhor, que vem prejudicar a nossa comunhão contigo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Oh, Espírito Santo da verdade, nos ajuda, Senhor. Oh, Deus, somos tão limitados, Senhor. Somos tão limitados e precisamos da sua ajuda. Precisamos das suas orientações, Senhor. Senhor Jesus, nos ensina como orar. Nos ensina como pedir, nos ensina, Senhor, como nos posicionar diante da sua presença. Oh Deus e Pai, as nossas vidas, Senhor, está patente aos seus olhos. Por isso nós clamamos, Senhor, nós oramos por essas pessoas. Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos lá na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, América do Norte, América do Sul. Oh Deus poderoso, abençoa as igrejas, Deus e amor, espalhada em todos os continentes. Pedimos, ó Deus, a sua ajuda. Senhor Jesus, pedimos a sua ajuda, porque os dias são tão trabalhosos, Senhor, os dias são difíceis. Pedimos, ó Deus, a sua misericórdia. Pedimos, Senhor, que a manifestação divina do Teu Santo Espírito no dia de hoje seja, Senhor, um refrigério para estas almas. Que seja, Senhor, uma calmaria, uma tranquilidade para essas vidas, Senhor, que oram conosco. Tenha misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que estão sendo perseguidas de morte, aquelas pessoas que estão ali, Senhor, nas comunidades, as pessoas que estão, Senhor, em situação tão difícil, que já não tem paz, que não tem segurança, que não sente mais seguro até mesmo para sair de casa. Tenha misericórdia e compaixão. Senhor Jesus, eu apresento também essas criancinhas que estão internadas no hospital, esta pessoa que foi diagnosticada com uma leucemia, esta pessoa que está, Senhor Jesus, desenganada diante da medicina, essas pessoas, Senhor, que precisam tanto, Senhor, de um milagre, que precisam tanto de uma bênção. E nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como fazer. Por isso eu peço, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, que o Senhor possa dar uma nova oportunidade e todos que estão recebendo uma nova oportunidade possam aproveitar a oportunidade de uma entrega de confiança, enfim, fazer aquilo que deveria estar fazendo e não estão. Oh, meu Deus, aqueles que não têm prazer, Senhor, de estar em sua casa, de estar no culto, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, vai despertando, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Vai despertando, Senhor, a vida das nossas irmãs, para que todos sejam ricamente abençoados, para que todos sejam ricamente abençoados, Senhor, pelo Seu grande e infinito amor. Senhor Jesus, nos ilumina, Senhor. Dai-nos, Senhor, a nós a direção. Espírito Santo da verdade, eu te louvo, Senhor. Engrandeço o Teu santo e adorável nome, pedindo, Senhor, a libertação, a transformação de todos aqueles que estão passando por esse processo, pessoas que chegaram à igreja, pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor e agora estão pedindo para o Senhor libertar dos vícios, libertar de todo mal, libertar dos pecados. Senhor, tenha misericórdia naquelas que ainda estão na vida do crime, na prostituição. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, repreenda, Senhor, todo esse mal, trazendo, Senhor, a paz, a alegria a esses corações que tanto precisam do Senhor. Senhor Jesus, eu também quero agradecer por aquelas vidas, Senhor, que no dia de hoje já recebeu alta, já estão indo para casa, após um longo período internado, após uma cirurgia que ela submeteu e agora está indo para casa. Oh, meu Deus, que coisa tremenda é a presença do Senhor nesses momentos tão difíceis, Senhor. Pedimos, ó Deus, a sua bênção. Pedimos, Senhor, a sua bênção sobre essas vidas, restaurando, renovando. Senhor Jesus, repreendendo todo mal, dando, Senhor, essas vidas, Senhor, a sua graça, a sua presença, Espírito Santo. Continua nos fortalecendo, Espírito Santo. Continua, Senhor, dando a força aos nossos irmãos, dando força às nossas irmãs, repreendendo, Senhor, todo desânimo. Senhor Jesus, aqueles que estão em busca de uma porta de emprego, aqueles que têm uma causa na justiça, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha compaixão, Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, Senhor, para que a sua bênção seja sobre essas vidas. Desperta, Senhor, em cada coração a presença divina do Teu Santo Espírito, para que possamos tomar direções corretas, para que nós possamos também, Senhor, direcionar a nossa vida segundo a sua perfeita vontade. Tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que agora estão pedindo ao Senhor, ah, meu Deus, uma oportunidade, estão pedindo ao Senhor o perdão dos seus pecados, que estão pedindo ao Senhor uma chance para voltar a ter novamente aquele relacionamento contigo, Senhor. Tenha misericórdia e compaixão, oh Espírito Santo, ajuda. Ajuda os nossos irmãos, ajuda as nossas irmãs, para que todos sejam neste dia ricamente abençoados. Vai repreendendo, Senhor, toda a enfermidade. Vai repreendendo, Senhor, toda a doença. Senhor Jesus, eu creio no milagre, eu creio na libertação, eu creio, Senhor, no poder maravilhoso que há no Teu santo nome, operando, fazendo sinais e maravilhas. Oh, meu Senhor, rendemos graças, Senhor, rendemos graças ao Teu santo nome, rendemos graças ao Senhor pelas grandes bênçãos já alcançadas. Tenha compaixão, misericórdia, Senhor. Senhor. Ó Espírito Santo da verdade, nós oramos, clamamos, Senhor. Pedimos, ó Deus, a sua bênção, despertando em cada coração, despertando em cada vida, operando sinais e prodígios, Senhor, nos nossos cultos. Meu Deus, quantos milagres, Senhor, quantas maravilhas, Senhor, o Senhor tem operado em nosso meio. Por isso, Senhor, eu oro, que eu peço, Senhor, tenha compaixão, acalma, Senhor, esse coração, acalma, Senhor, esse coração, esta pessoa que sofre desta insônia, que não consegue dormir, esta pessoa que se encontra arrasada, meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Oh, Espírito Santo da verdade, continua a mover as suas mãos fortes e poderosas, Senhor, sobre nossas vidas. Senhor Jesus, nos dê a cada dia o prazer de estar lendo, examinando a sua palavra, as escrituras. Nos ajuda, Senhor, nos dá, Senhor, força a cada dia para nos pegar, carregar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda também a renunciar a nós mesmos, a renunciar tudo aquilo, Senhor, que possa tirar do nosso foco, Senhor, a missão que o Senhor delegou a todos nós fazer. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, os países do Oriente Médio, os países que estão em guerra, em conflito, apresenta Israel em suas mãos, apresenta, Senhor, aqueles países que estão também, Senhor, precisando do livramento da paz, quantos que estão se guerreando. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Espírito Santo, e ajuda os nossos irmãos, ajuda as nossas irmãs, para que possam ser ricamente abençoados, mesmo no meio das adversidades, que essas vidas, Senhor, possa ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Senhor Jesus, continua conosco, continua com os nossos ouvintes, abençoa, Senhor, a vida de todos os nossos irmãos, dos nossos irmãos mantenedores da sua obra, os irmãos que são dizimistas, ofertantes, irmãos que têm ajudado a sua obra. Eu peço, Senhor, por misericórdia, eu peço, Senhor, por compaixão, que o Senhor possa mover a sua presença na vida daquelas que talvez nunca provou, que elas possam provar a bondade e a misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Eu preciso mais e mais de Ti, Senhor. E, meu Deus, entrego tudo em Suas mãos e peço, Senhor, por misericórdia e compaixão, que a Sua presença permaneça em nossas vidas, que a Sua presença, Senhor, continue atuando aos corações, para que todos sejam ricamente abençoados. Aleluias! Oh, meu Senhor, te damos graças, Senhor, rendemos glórias e honra ao Teu santo nome, por todas as bênçãos alcançadas, pelas grandes vitórias já recebidas, Senhor. Te damos graças, Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm se dedicado na escola teológica, Senhor, que tem, Senhor, se dedicado ao estudo da sua palavra. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que têm mantido esta obra na área do ensino, o Pequeno Galileu. Apresenta, Senhor, todas as frentes e departamentos da nossa igreja, que o Senhor venha abençoar cada dia mais, que o Senhor venha ser manifestar a sua glória, a sua presença em nosso meio, para que todos sejam abençoados, para que todos nós sejamos abençoados, ricamente abençoados pelo Senhor. Senhor, continua conosco. Senhor, abençoa os pregadores do dia de hoje, que vão fazer uso da sua palavra. Usa eles, Senhor. Usa eles, ó Deus. Usa, Senhor, com ousadia, para que pregue a sua palavra, para que venha pregar, Senhor, a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, abençoa também aquelas vidas que estão neste momento muito triste devido ao membro da família que perdeu. Pessoas que estão enlutadas, Senhor, fortalece. Senhor Jesus, dai ânimo a essas vidas, Senhor. Confirma, Jesus, a sua bênção, a vitória, o grande livramento. É o pedido que lhe faço, em nome de Jesus. Te damos graças. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vocês que oraram conosco, procure agora a enfermidade que estava lhe incomodando. Isto, procure a enfermidade. Comente já, deixe seus comentários dizendo de onde você é, o que, que você estava sentindo e como está a sua vida agora. Levanta a sua cabeça. Glorifica o Senhor, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida. Igreja Deus de Amor está de portas abertas. E na sua cidade tem uma igreja de portas abertas para receber você e sua querida família. E neste momento quero fazer um convite a você que está afastado do Evangelho, a você que está desviado do Evangelho. Reconcilia com Cristo neste momento, você que ainda não aceitou a Jesus. Chegou o momento de você tomar essa decisão, receber o Senhor e ser ricamente abençoados por Deus. Neste momento quero fazer um convite a vocês. E não somente o convite, mas quero ajudá-los também, para que junto possamos fazer uma oração de entrega total ao Senhor. Ore comigo neste momento. Senhor Jesus, neste momento, eu apresento a vida dos nossos irmãos. Apresento essas vidas, Senhor, que neste momento estão reconciliando, que neste momento estão voltando à casa do Senhor. Quantas pessoas, Senhor, que estão tomando essa decisão? Da mesma forma, Senhor, eu oro por essas vidas que estão se entregando ao Senhor, que estão recebendo o Senhor como Salvador de sua alma, de suas vidas. Que o nome delas esteja escrito no livro da vida para o grande dia da vida eterna e sela com seu precioso sangue. Abençoando essas vidas, Senhor, renovando, restaurando, dando, Senhor, da sua graça, do seu poder, da unção, do renovo, da libertação. Eu creio, Senhor. Eu creio na completa libertação. Dá a estas pessoas a bênção, a vitória e o livramento, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, neste momento, você que tomou essa decisão, você vai anotar queroaceitarjesus@ipda.com.br ou você pode também adicionar no WhatsApp DDD 11 950 94 46 45, DDD 11 950 94 46 45. Sejam todos bem-vindos à Igreja Deus e Amor. Nós, família Igreja Deus e Amor, recebemos você de braços abertos. Mas não se preocupe, a região, por mais distante que você esteja aqui de São Paulo, não se preocupe. A única coisa que você deve fazer agora, nos escrever, nos envie um e-mail, adiciona no WhatsApp e nos envia a mensagem que nós vamos direcionar ao projeto Eu Mais Um, que os nossos irmãos dirigentes das nossas igrejas estão apoiando, que abraçaram essa causa e eles vão estar cuidando de vocês aí na sua cidade, no seu estado. Não importa se você esteja no extremo norte do nosso Brasil, não importa se você esteja aí talvez até em outros países, de repente tem uma igreja aí no seu país, na sua cidade, ou tem algum irmão que vai apoiar vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou o seu irmão pastor Milton de Almeida. Não se esqueçam que as nossas igrejas Deus e Amor estão de portas abertas para receber você e sua querida família. Recordando também que nós estamos aqui no centro de São Paulo, a sede mundial, na Avenida do Estado, 4568, aqui mesmo na Liberdade. Esperamos todos vocês na tarde de hoje, para que sejam ricamente abençoados por nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de todos, despede de todos, seu irmão pastor Milton de Almeida. Esta é a sua rádio. Rádio Deus é Amor. Igreja Pentecostal. Deus é Amor. A voz da libertação. Anote agora os horários dos cultos presenciais na Igreja Pentecostal Deus é Amor, sede mundial. Cultos diariamente em 5 horários, às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 15 e às 19 horas. Na Igreja Pentecostal Deus é Amor, sede mundial, Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. Venha com fé, Jesus garante a bênção, o milagre a todos. Na Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação. Utilidade Pública, Rádio Deus é Amor. Laço vermelho, utilizado no movimento Dezembro Vermelho, simboliza a luta contra o HIV/AIDS. e a prevenção ao HIV. Essa campanha foi criada para aumentar a conscientização sobre a doença e promover a importância do diagnóstico precoce e um tratamento adequado para as pessoas que vivem com HIV. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, e a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são temas cercados de muitos mitos e desinformação. Embora os avanços na medicina tenham transformado o HIV de uma sentença de morte em uma condição crônica tratável, ainda existem muitas dúvidas e preconceitos relacionados ao assunto. Fique por dentro dos mitos e verdades mais comuns. O HIV pode ser transmitido pelo simples contato com a pele de uma pessoa infectada? Mito. O HIV não é transmitido pelo contato casual, como apertos de mão ou abraços. O vírus é transmitido principalmente através de fluidos corporais. 2. Pessoas com HIV podem engravidar ou ter filhos? Verdade. Mulheres com HIV podem engravidar e ter filhos saudáveis. Com o tratamento adequado, o risco de transmissão do HIV para o bebê durante a gravidez, parto ou amamentação pode ser significativamente reduzido. 3. Apenas pessoas com sintomas graves de AIDS podem transmitir o HIV? Mito. Uma pessoa com HIV pode transmitir o vírus, mesmo que não tenha sintomas. O HIV pode ser transmitido durante todas as fases de infecção, especialmente se a carga viral não estiver controlada. 4. O HIV é transmitido por picadas de insetos como mosquitos? Mito. O HIV não pode ser transmitido por picadas de insetos como mosquitos ou moscas. O vírus não sobrevive no organismo dos insetos e não é transmitido dessa forma. A transmissão do HIV só ocorre por meio de fluidos corporais infectados. Os mitos e verdades sobre o HIV e a AIDS geram desinformação e estigmatização, dificultando a prevenção, o tratamento e a convivência com as pessoas que vivem com o vírus. A informação correta é fundamental para combater o preconceito, garantir que as pessoas saibam como se proteger e viver de forma saudável e ativa, além de promover um ambiente mais solidário e livre de discriminação. Sua saúde é o seu bem mais valioso. Dezembro Vermelho. Mês da conscientização sobre o HIV e AIDS. Igreja Pentecostal Deus e Amor. A voz da libertação. Utilidade Pública. Rádio Deus e Amor. Para ter uma vida próspera, é preciso ter conhecimento. Todos os dias na Rádio Deus e Amor. Princípios bíblicos para prosperar. O cristão e as finanças. Rádio Deus e Amor. Esse é o seu programa, A Voz da Libertação. Órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. A sua tarde fica ainda mais especial, cantando louvores ao nosso Deus. Gravadora MC Music. Yeah. Jesus tem ouvido, pois tenho sentido descanso e paz. A minha alma tem se alegrado, pois só Jesus está viva. Para prosseguir, o meu Senhor é meu amado espiritual. Ele me guarda em minha mão, ele me dá força. Minutos na Grande São Paulo, meio-dia e 34. Deus abençoe você que está aí ligado na Rádio Deus e Amor nesta oportunidade. Hoje é dia 15 de dezembro de 2024. Chegamos à metade do mês de dezembro e estamos aí nesta campanha. Nenhuma praga chegará a tua casa. Daqui a pouquinho, às 15 horas, o presbítero Gildásio Alves, o homem de Deus, ele que vem da cidade de Itaquaquecetuba, vem com unção, com autoridade, e ele vai pregar a palavra do Senhor e orar em favor de todos. Você é o nosso convidado, hein? Você que está me ouvindo, vem para cá, porque aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor, o Senhor tem abençoado a vida de muitas pessoas. Avenida do Estado, 4568, lembrando que hoje os ônibus municipais da cidade de São Paulo estão com tarifa zero. Aproveite para você vir à casa de Deus, receber as orações, receber as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom, Ítalo, nós estamos felizes, estamos alegres, estamos na presença do Senhor e nós temos certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor nosso Deus se fará presente aqui na Igreja Deus é Amor. É isso mesmo, caro ouvinte, nós estamos na grande expectativa para esta tarde de domingo aqui no Templo da Glória de Deus. Você que é ouvinte já sabe, porque nós estamos falando durante a semana inteira, que hoje é o terceiro dia da grande e poderosa campanha Nenhuma Praga Chegará à Minha Casa. É interessante que esse tema desta campanha é um verso bíblico, né? O Salmo 91, verso 10. Nenhuma praga chegará à tua tenda. No entanto, é bonito a gente falar que nenhuma praga vai chegar na nossa casa, nenhuma maldição, nenhuma obra contrária. Contudo, o verso 10 está conectado ao primeiro verso lá do Salmo 91, presbítero Levi. O verso 1 diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se você quer que nenhuma praga chegue à tua casa, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Do que se trata? Se trata da presença de Deus. Se trata de estar no caminho do Senhor. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você obedece a palavra, quando você anda na presença de Deus com obediência, com fidelidade, santidade, você automaticamente está habitando no esconderijo do Altíssimo e, como resultado, nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma praga chegará à tua casa e muito mais outras promessas que a palavra de Deus nos dá ali no Salmo 91 se cumprirão na sua vida e em toda a sua casa. Portanto, venha para a presença de Deus, venha para a casa do Senhor. Hoje, às 15 horas, terceiro dia da campanha, nenhuma praga chegará à minha casa com o presbítero Judásio Alves, que pregará a palavra do Senhor. Vem você, venha ouvir a palavra de Deus, venha ser abençoado, venha ser tocado pelo Deus Todo-Poderoso e receber a tua vitória. Para não ficar somente nas nossas palavras, nós vamos acompanhar o que Deus está fazendo. Aqui na Igreja Deus e Amor, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem operado sinais, prodígios e maravilhas. E agora nós vamos ao povo, nós vamos ouvir as pessoas que vão testemunhar daquilo que Deus tem feito nas suas vidas através das orações aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu gostaria de dar o testemunho do milagre que Deus fez em minha vida usando os irmãos da Igreja Deus é Amor. Eu fui curada de um câncer no intestino. No final do ano passado, eu comecei a ficar muito doente e estava fazendo as campanhas aqui na igreja. E eu não conseguia saber o que estava acontecendo comigo. Aí eu fui no médico, né, no começo de janeiro, e fui diagnosticada que eu estava com tumor maligno no meu intestino. E era muito grave. Aí os médicos me encaminharam para um oncologista. Naquela hora que eu fiquei sabendo, perdi o chão. Foi um desespero muito grande, porque eu estava tão bem, como do nada tinha acontecido tudo aquilo comigo. E eu e meu esposo fomos ao médico oncologista. Chegando lá, ele olhou os exames e era muito grave. Ele falou assim que eu tinha que me preparar para uma batalha muito grande. E fecharam todas as clínicas daí. Fechou daí, não consegui fazer mais exame nenhum. Não consegui daí tomar nenhuma medicação, que o médico não queria receitar, porque precisava de um outro exame para mim fazer, para poder receitar o médico, o remédio para passar a dor. Eu tomava, às vezes, uma caixa de Dorflex por dia, para aliviar a dor. E chegando, aí passou vários meses, eu comecei a acompanhar os irmãos na rádio e pedi oração, porque tinha dias que eu estava me desfalecendo. A dor era muito grande. Até que um dia abriram a clínica e daí me chamaram para fazer o exame. Levei até o médico e o médico falou assim: você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, para poder diminuir o tumor, porque a localidade que ele está é muito grave e você corre o risco de usar a bolsa pelo resto da vida. O tumor está com 5 centímetros e é muito grave. Comecei a fazer vários exames. E daí começou a aparecer tumor em vários órgãos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E daí quando eu batia muito aquelas dores, eu ligava para os irmãos da rádio, eu mandava mensagem. Não é que eu não estava crendo no Senhor, mas eu precisava das forças dos irmãos, as orações dos irmãos para me ajudar. Porque o desespero era muito grande. A dor era muito grande, eu me enrolava, eu passava noites em claro. Até que veio o resultado, ele me indicou daí a morfina, até para poder, antes de começar a fazer a quimio e a rádio, porque os hospitais estavam fechados para fazer a quimio e a rádio. E demorou para eles me encaixarem para fazer a quimioterapia, a radioterapia. Então foi só as orações dos irmãos. E foi assim que Deus foi trabalhando. Fiz as quimioterapias, radioterapia. Eu emagreci muito. Eu emagreci 12 quilos. As roupas não serviam mais. E um belo dia daí, que foi aberta as igrejas, começando as campanhas, e Deus, né, falando, usando o pastor, falando que ia passar, começar a campanha, restituição total. A minha amiga disse assim pra mim que ela ia me levar até a igreja, porque eu não conseguia caminhar nada, tava muito fraca. E entrando na igreja, Deus usou o pastor para me falar que tinha feito obra maligna no centro de Macumba para acabar com a minha vida, para mim morrer mesmo, para mim não estar mais aqui dando testemunho. Mas eu fiz um propósito lá atrás, eu fiz um propósito de ajudar a obra do Senhor. E fiz esse propósito de coração. E tem me ajudado muito. E hoje eu vim trazer hoje o propósito que eu tinha feito pro Senhor. Eu fiz o propósito e trouxe aqui hoje, feliz da vida. Porque eu tô curada para a honra e glória do Senhor. Mas glória a Deus. Deus está na vida dos irmãos da igreja. Deus é amor. E caiu tudo por terra. Em nome de Jesus, eu tô curada. E ninguém acredita. Os exames estão lá na minha casa. Não tenho mais nada. Vou ter que fazer os exames agora a cada 6 meses, porque como não foi feita cirurgia, nada, os médicos querem que a gente faça os exames. Eu vou fazer. Vou fazer, porque assim eu não tenho mais nada. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tenho mais nada. O tumor era de 5 centímetros. Não tenho mais nada. Eu quero dizer para os irmãos hoje, você que está aí caído em casa, desfalecido, vem para a igreja, vem de coração aberto, faz propósito com o Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, como fez na minha. Acompanhe o programa de rádio direto, fica direto na ligação lá, nos programas de oração, nos cultos. Acompanhe, está passando por um momento difícil, manda mensagem aí para o Senhor te ajudar. Os irmãos vão te ajudar em oração, porque nós precisamos de irmãos de fé. Meus irmãos de fé estão aqui na Igreja Deus e Amor. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Quando a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade, quando a Bíblia diz que Deus não desampara aqueles que o buscam, é porque realmente o Senhor é socorro, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos quando nós acreditamos e quando nós colocamos a nossa fé em ação. Ouvinte, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando aí na sua casa, não sei qual é o problema que você está enfrentando aí no seu local de trabalho. O que eu sei é que o nosso Deus, ele é poderoso para mudar a tua história, para transformar a tua vida e para fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada. Nós ouvimos este testemunho que prova que Jesus Cristo não mudou, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é isso que Deus faz, é isso que Deus está fazendo e é isso que Ele irá fazer hoje à tarde, aqui no Templo da Glória de Deus, nesta campanha, nenhuma praga chegará à tua casa. Hoje nós vamos receber aqui a oração do nosso pastor Gildásio Alves, ele que vem com unção, com poder, com autoridade, ele que vem orar em nosso favor, e o Senhor nosso Deus vai fazer milagres. Atenção São Paulo, atenção Brasil, é hoje, aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui na sede mundial, Avenida do Estado, 4568, você não pode ficar de fora, venha com toda a sua família. Os ônibus de São Paulo estão com tarifa zero, então aproveite, venha receber a oração, venha ser tocado pelo Deus Todo-Poderoso, venha receber milagres através da fé, aqui na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nós vamos com mais testemunhos. Testemunhos é o que marca o programa Voz da Libertação. Preste atenção. Thank you. alegria dos amados irmãos em Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é sua irmã Cristo, Patrícia, da cidade de Montebello. Estou aqui passando para relatar uma bênção a qual eu recebi das mãos do Senhor Jesus. Há um tempo atrás, o meu irmão Jorge estava ali, pelejando, fazendo autoescola para tirar sua carteira de habilitação. Só que ele tentava, irmãos, tentava, nada. Só dinheiro indo, né, irmãos? Mas só que eu exerci a minha fé, peguei aqui na minha igreja um voto do programa Voz da Libertação para poder estar ajudando a rádio aqui, né? A Rádio Deus e Amor de Botelhos. Então, peguei esse voto, pus ali determinado valor e fiz um pedido para o Senhor, para ele estar ali dando sabedoria, repreendendo ali, mas mostrando impedimento e ajudasse meu irmão a tirar essa carta de habilitação. Então, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor atendeu o meu pedido. Ele conseguiu tirar essa carta de habilitação, né? Agora só falta chegar, né, irmãos? Demora um tempo, né? Mas o difícil já passou. Então, tô muito alegre, irmãos. Olha, você também aí que está querendo tirar uma carta de habilitação, talvez você já tenha a sua, talvez você não precise, porque você não dirige, mas você tem alguém ali, um irmão, alguém da sua parentela, que você conhece, um amigo, que tá pelejando e não consegue, pegue aí um voto na sua igreja, faça um voto ali, de ajudar a obra do Senhor, e já peça aí a bênção pro Senhor abençoar, para que essa pessoa, até mesmo você, consiga tirar essa carta, né, meus irmãos? Não é fácil, mas o Senhor colocou as mãos. Eu estou muito feliz, porque é uma vitória muito grande, meus irmãos. Não só pro meu irmão Jorge, né, mas para mim também, para toda a família. A gente fica muito alegre no Senhor. Eu prometi pro Senhor que eu iria contar a bênção na igreja já contei, e também na rádio, né, vim gravar um testemunho, e aqui, né, meus irmãos, tá aí a bênção sendo contada. Louvado seja Deus, e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. É isso aí, querido ouvinte, que testemunho maravilhoso. Nós sabemos que todo cidadão brasileiro tem o sonho de possuir o seu transporte, a sua moto, seu carro e até veículos maiores. E nós sabemos que, de acordo com a legislação, é necessário ter a Carteira Nacional de Habilitação para você dirigir, para você dirigir o seu veículo de acordo com a lei, né? Seguindo as regras, seguindo as normas de trânsito. E é um desafio muito grande, principalmente quem é de classe baixa, classe média. É muito desafiador fazer esse investimento, é muito difícil. Muitas pessoas lutam anos trabalhando para conseguir tirar a sua carta de habilitação. E nós entendemos que é um sonho, na verdade, né? Um sonho para muitos. Eu falo porque para mim também era. Quando eu não tinha ainda a minha CNH, eu almejava, eu sonhava. E assim como a nossa irmã, orava sempre a Deus, colocava diante do Senhor. Porque nós, cristãos, nós que confiamos em Deus, todos os nossos sonhos, planos e projetos, a gente sempre coloca nas mãos de Deus, antes de tomar qualquer decisão, ainda que seja algo que irá nos beneficiar, ainda que seja a realização do nosso sonho da nossa vida, mas nós sempre colocamos diante de Deus e confiamos no Senhor. E Ele cuida de nós, assim como Ele abençoou a nossa irmã, Ele me abençoou, Ele vai abençoar você. Você que tem o sonho de adquirir a sua carteira de habilitação, o seu transporte, a sua casa, o emprego, ainda que seja algo que vai te beneficiar, ainda que seja algo que é o teu maior sonho, mas antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, coloque na presença de Deus, em oração, porque os planos de Deus são melhores, o caminho de Deus é melhor e a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Eu quero chamar você para estar conosco nesta grande campanha. Está conosco também o presbítero Jorge Cardoso, o atual pastor ali da IPDA Estadual de Osasco. Estará conosco aqui, cooperando, trabalhando nesta tarde maravilhosa. Presbítero Jorge Cardoso, a paz do Senhor Jesus. Grande é a expectativa para esta poderosa campanha. A paz do Senhor Jesus a toda amada audiência, irmão Ítalo, presbítero Levi Muniz. Tenho certeza que nessa tarde Deus estará realizando coisas maravilhosas. Nenhuma praga chegará à minha casa. O pastor Gildas estará ministrando a palavra de Deus a partir das 15 horas. E todos vocês são os nossos convidados para estarem aqui conosco participando dessa tarde de bênção. Então você da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, atenção Zona Oeste, a todos os nossos irmãos da BCDMR, em estar aqui conosco no culto presencial. Uma tarde de bênção, traga toda a sua família. Isso é importante, o domingo da família. Então você pode estar trazendo sua criança. Irmão Ítalo, teremos o Pequeno Galileu, toda a equipe do Pequeno Galileu estará ali para receber ali a sua criança, todo um conteúdo preparado para as nossas crianças nesse domingo. Eu tenho certeza que a sua família estará sendo alcançada pelas mãos do Senhor. Você, a sua casa estará sendo abençoada. Temos um amplo estacionamento, total segurança, um ambiente climatizado. E você pode estar adorando ao Senhor nesta tarde, sendo alcançado pelos milagres, pelas bênçãos, como muitos testemunhos que vocês acabaram de ouvir. Coloca a sua fé, coloca o seu propósito de estar na presença do Senhor Jesus nessa tarde, para que Deus possa te abençoar. O tema, o contexto do tema nos fala quando nós habitamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, aquele que está ali na presença do Senhor. Então eu quero convidar você para que nesta tarde você e a sua família esteja na presença de Deus, buscando, clamando e recebendo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Nenhuma praga chegará à minha casa. Então você, com certeza, diante dessa oportunidade, você não pode perder esse momento. Você que estará vindo ali de ônibus, quero lembrar todos vocês que nesse domingo tarifa zero. Então você pode vir com a sua família tranquilo. Temos aqui as estações aqui bem próximas da nossa sede mundial, aqui bem próxima da Avenida do Estado, 4568, temos ali na Praça da Sé, temos Dom Pedro II, temos também o Mercadão, temos estações próximas para que você possa estar conosco participando nessa tarde. Então não perca, e eu tenho certeza que algo extraordinário Deus estará realizando na vida de vocês. E é isso aí, queridos ouvintes, nós estamos nos aproximando desta tarde poderosa, tarde tremenda de milagres. O presbítero Judásio Alves estará conosco, ele que vem diretamente ali da IPDA estadual de Itaquaquecetuba, uma igreja que recentemente passou por uma festa de 10 dias de reinauguração. Ele estará conosco aqui pregando a palavra do Senhor Jesus. Outras pessoas dizem, por esse caminho você vai prosperar mais rápido. Por esse caminho você vai crescer mais rápido. Por esse caminho você tem a oportunidade de enriquecer mais rápido. Por esse caminho você vai chegar lá na frente mais rápido. Ei, meu irmão, mas o único caminho que leva o homem para morar no céu, o céu não tem atalho, o céu não tem outro caminho, o caminho é Jesus. A única porta que leva o homem para entrar no céu se chama Jesus. Jesus de Nazaré, é Jesus do caminho. Não volte atalho, não procure atalho, não procure outro caminho. Não dê ouvido à voz do inimigo, do diabo. Glórias a Deus, agora são 12 horas e 55 minutos, nós estamos aí já na grande expectativa, tudo está preparado, o templo principal da glória de Deus está aqui organizado já, todos juntos reunidos, os obreiros, as obreiras, os seminaristas, a equipe de recepção, todo mundo empenhado para te receber. Não perca tempo, não falte, hoje é domingão, tarifa zero aqui em São Paulo, você vai aproveitar a oportunidade de viajar de ônibus e não pagar nada para vir à casa do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade. E você que vem de carro, de moto, vem de Uber, vem de táxi por aplicativo, coloque aí no Waze, no Google Maps ou no GPS, o endereço que dá acesso ao estacionamento, que é Avenida Prefeito Pereira Passos, número 4, bairro Liberdade. Você terá acesso ao amplo estacionamento, muitas vagas, todas cobertas, segurança e vigilância 24 horas e totalmente gratuito para você adorar a Jesus conosco aqui no Templo da Glória de Deus. É a Igreja Pentecostal Deus e Amor promovendo o terceiro dia desta campanha Nenhuma Praga Chegará à Minha Casa, baseada em Salmo 91, verso 10, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde impactante. Presbítero Jorge Cardoso, esta pessoa que está enferma, pessoa que está doente, pessoa que está passando por problemas psicológicos, financeiros, espirituais, tem que vir para cá, porque com certeza milagres acontecerão. verdade, meu Ítalo, é. Verdadeiramente, Deus tem operado aqui na Igreja Pentecostal dos Amor. São muitos testemunhos, são pessoas relatando aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida delas. Então você que se encontra numa situação difícil, você que está em depressão, você que está sofrendo tratamentos dolorosos, coloca um propósito no teu coração de estar aqui nesta tarde. Coloca no teu coração um propósito de estar aqui hoje, porque a palavra do Senhor nos fala, e aqueles que buscaram ao Senhor, eles tiveram resposta, alcançaram a solução para o problema que eles enfrentavam. Pessoas alcançaram milagres, a presença do Senhor Jesus em muitos lugares, fizeram com que pessoas fossem transformadas, curadas. E eu tenho certeza, a presença de Deus é notória aqui no templo da glória de Deus. Na palavra do Senhor ministrada, as orações que são realizadas, oração explosão de milagres. Então você que está nos acompanhando agora e tem algo que talvez você está até mesmo desenganado pela medicina, uma enfermidade, um problema na sua saúde, algo que está talvez afligindo a sua família, está ocasionando uma destruição para o seu lar, esse é o momento, é a oportunidade de você falar com Deus, de sair da sua casa, assim como aquela mulher do fluxo de sangue saiu e foi ao encontro do Senhor. Então venha com propósito, Senhor, eu, nesta tarde eu vou ao encontro do Senhor buscar a minha vitória, porque eu creio que eu estarei recebendo milagres sobre a minha vida, um milagre sobre a minha família. Então, você que está nos acompanhando agora, essa é a oportunidade que o Senhor preparou para que você esteja aqui conosco participando nessa tarde de bênção. Nenhuma praga chegará à minha casa. Tenho certeza que o Senhor estará usando o presbítero Gildásio Alves com autoridade nessa tarde. Quero ver você. É Jesus Cristo quem cura. E você que está nos acompanhando, venha participar aqui conosco nesta tarde de bênção. O Senhor Jesus é Ele quem garante a sua vitória. Glória a Deus. Agora são 12:59. 12:59, horário oficial de Brasília, para você aqui na Rádio Deus Amor. Nós vamos identificar as emissoras e na sequência nós estaremos com você diretamente do Templo da Glória de Deus, ali nos postos volantes, ouvindo pessoas, testemunhos, expectativas, participações especiais, muito mais para você do que irá acontecer aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Deus abençoe a sua vida! Esta é a sua rádio, Rádio Deus é Amor. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, a voz da libertação. Bem-vindo à Rádio Deus é Amor. Deus é Amor. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. ZYD 890, FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840, FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. ET Comunicações, FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640, FM 106,3 MHz. Sumaré, São Paulo. ZYK 535. Onda média 1.300 kHz. Amplitude modulada. São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. ZYD 947. 97,3 MHz. Centenas de emissoras unidas. Um só propósito. A voz da libertação. Seja bem-vindo à Rádio Deus é Amor. Deus é Amor. Agora em Rio Branco, Acre, você sintoniza na Rádio Estrela de Ibiúna, ZYS 211, frequência modulada 99,1 MHz. São 24 horas por dia, trazendo a voz da libertação até você. Aqui na Rádio Estrela de Ibiúna, fazemos parte da Rádio Deus é Amor, levando a mensagem de fé e esperança a cada ouvinte. Rádio Estrela de Ibiúna, FM 99,1, em Rio Branco, Acre. Rádio Deus é Amor. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Mais que uma igreja, uma família. Deus é linda visão. Um dia 1568, Liberdade, São Paulo. Venha celebrar o nascimento do Rei dos Reis conosco. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. A voz da libertação. A sua tarde fica ainda mais especial, cantando louvores ao nosso Deus. Gravadora MC Music. Tão gostoso a gente falar de Deus. Mas não é um semideus, não é um Deus que nada faz. Um Deus que podemos carregar no nosso pescoço. Um Deus que podemos ter num quarto da parede. Mas um Deus que habita em nós e que está conosco todos os dias. É desse Deus que nós estamos falando aqui nesta noite. Todo o louvor, toda a glória a ti, Senhor. Levanta a mão e adora esse Deus. Adora esse Deus, adora esse Deus. Fala de Deus, sua glória enche a terra. Ele vence a guerra. Se não me chamar, quero falar de um Deus que cuida do seu povo e já o renovou. Sua força é sem igual. Solta a voz e canta. Tornou a terra e o céu. Este Deus também é fiel. Ele é Deus. Ele é verdadeiro. O que ele faz? Ele faz cair o leão na chão. E as fontes com poder de sua mão. Sua comida que faz o amor. Ele faz cair 13 horas e 7 minutos, ele é Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele vai operar nesta tarde abençoada aqui na cidade de São Paulo. Tarifa zero no ônibus de São Paulo, hein? Você que está me ouvindo, corre aqui para o Templo da Glória de Deus, porque hoje é o dia que Deus preparou para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Hoje é o dia que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção especial na tua vida, no teu lar, na tua família. Presbítero Jorge Cardoso, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão ouvindo o programa Voz da Libertação e tomarem a decisão de vir ao Templo da Glória de Deus, receberão a bênção poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com toda certeza, presbítero Levi Muniz, com toda certeza, porque ele é Deus e para Deus nada é impossível. Então você que está nos acompanhando agora, essa é a oportunidade, é o momento que o Senhor preparou para que você possa estar aqui conosco no Templo da Glória de Deus, Avenida do Estado 4568. Nós temos aqui entrada para os pedestres e também pelo estacionamento, entrada para o estacionamento, Avenida Prefeito Passos, número 4. Isso, você pode estar aqui conosco nessa tarde maravilhosa, esse tempo maravilhoso que Deus preparou para nós estarmos adorando a Deus. E o tema desta campanha, você não pode perder esse propósito, nenhuma praga chegará à minha casa. Tenho certeza, o Senhor é quem guarda a nossa casa, o Senhor é quem livra a nossa família. E a própria palavra do Senhor nos fala que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então você que está nos acompanhando agora, venha fazer um propósito com Deus nesta tarde, venha estar aqui conosco para que Deus venha abençoar a sua vida cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Avenida Prefeito Passos, número 10, no bairro da Liberdade. Já tem gente chegando por aqui, vou falar com o irmão que está aqui. Como é o nome do senhor? Ô, meu irmão é Dionísio Borges. Dionísio, veio de qual bairro, Dionísio? São Bernardo, do bairro Parque São Bernardo. São Bernardo do Campo. Veio com muita fé, né, meu irmão? Ah, exatamente, vim, guerreiro. Veio ouvir a palavra de Deus, né? É, exato. Receber as orações. Coisa boa, maravilha. Nem, já veio aqui na Deus e Amor outras vezes. É, eu já vim aqui várias vezes, né? Hoje eu peguei esses meses. Já recebeu bênção de Deus? Muitas bênçãos, muitas bênçãos, maravilha. Conta só uma pra aumentar a nossa fé, só uma só. Ah, irmão, eu tava com a causa na justiça, que eu trabalhei na transportadora em São Bernardo lá, né, há muito tempo, né, e o advogado pegou e falou pra... Sinto muito, mas não tem como fazer nada por você, não. Então, tá bom, vim até aqui. O advogado era aqui de cima, aqui da tudo, do alto de cima aqui, da Liberdade, né? Aí falou, ah, garoto, é só por Deus mesmo. Aí eu comecei a fazer uma campanha aqui e tal, aí passou uma semana, duas semanas, o advogado pegou e falou que queria falar comigo, que deu certo o meu negócio lá, que a causa já tava pra sair já. Glória a Deus. Gente, antes dele vir aqui na igreja, a causa não saía. Não é isso, irmão Dionísio? Exatamente. Depois que ele veio, ele começou a fazer campanha aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aí o advogado chamou e falou, olha, a causa já está ganha para a glória de Deus, o nosso Pai. Quer dizer que vale a pena fazer campanha aqui, meu irmão? Ah, sem dúvida nenhuma. Deus é maravilhoso demais. Jesus é bom, né? E hoje nós estamos nessa campanha, nenhuma praga chegará à tua casa. Teu irmão, crê que Deus vai se mover aqui. É, em nome de Jesus, eu creio, irmão. A bênção é grande. Quem está em casa, faz o convite, o pessoal que está ouvindo a gente, para vir para cá. Ah, meus irmãos, vocês estão em casa, não fica aí não. Não perde a bênção não. Vem aqui para Deus e Amor aqui. Hoje a tarifa grátis aqui, ó. A bênção e vitória hoje aqui na sede mundial. É isso aí. Hoje é tarifa zero nos ônibus de São Paulo. E você que está na sua casa, que Deus abençoe, irmão Dionísio. Obrigado pela sua participação. Você que está na sua casa, corre para cá, hein? Avenida Prefeito Passos, número 10, aqui no bairro da Liberdade. É a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja cheia de alegria, cheia de milagres. E olha, presbítero Jorge, Deus hoje vai fazer milagres aqui, eu tenho certeza. Tem mais um irmão aqui. Como é o nome do senhor, meu irmão? José Carlos. O José Carlos veio de onde? São Caetano do Sul. São Caetano, olha só. O outro veio de São Bernardo, esse aqui veio de São Caetano. Veio com muita fé, né, irmão José Carlos? Muita fé. Veio ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e clamar a Deus pela minha cura, pela minha libertação. Veio buscar pela cura, né? E a libertação também. E crê que vai levar. Crê que vou levar. Em nome de... Que Deus é fiel, em nome de Jesus. Né, meu irmão? A primeira vez aqui ou não? Não, eu já venho uns 2 anos que estou frequentando a igreja. Há 2 anos, e está sendo abençoado aqui. Estou sendo abençoado aqui. Aqui tem Deus. Tem Deus, Jesus. Vale a pena vir aqui. Vale a pena vir aqui. O senhor já recebeu bênçãos aqui? Já, muitas e muitas bênçãos. Conta só uma para aumentar a nossa fé, só uma só. Eu tomava 5 medicamentos. Clonazepam, levozinha, mitotilina. E o médico disse que eu estava com esquizofrenia, que eu estava com um transtorno mental, outro com diabetes. Mas Deus revelou para uma irmã aqui, sim, que eu não tenho nenhuma dessas doenças. Ele foi curado por Jesus, né? Foi curado por Jesus e não estou tomando mais remédio. Tá? O senhor tomava remédio para diabetes também? Para diabetes também. Foi curado aqui na Igreja Deus é Amor? Aqui na Igreja Deus é Amor, não tem mais doença nenhuma. Que maravilha! Quer dizer então que a pessoa que está enferma vem para cá, ouve a palavra de Deus, recebe as orações, a revelação e é curado. É curado aqui. Graças a Deus, né, meu irmão? Já vier, se eu não vier... Tem que tomar atitude e vir, né? Tomar atitude e fazer. O senhor tomou atitude, veio e foi curado por Jesus. Tomei atitude e vim. E Deus, Jesus me abençoou. Está abençoado. Estou abençoado. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por ter participado do programa. Está feliz com Jesus? Estou feliz com Jesus. Então convida quem está em casa para vir para cá. Você que está na sua casa, que está doente, que está com problema financeiro, problema familiar. Venha na Igreja Deus e Amor aqui no Parque Dom Pedro e você entra de um jeito e sai abençoado por Jesus Cristo. Amém. Os homens são de Deus e eles têm poder e autoridade de abençoar vocês. Amém. Deus te abençoe, irmão. Confirma seu nome? José Carlos. José Carlos. Deus abençoe, José Carlos. Obrigado pela sua participação. Tem o hino da nossa gravadora que é mais ou menos assim: quem chega aqui enfermo, se tem fé, já sai curado, porque este lugar por Deus é aprovado. Nosso irmão José Carlos, pastor Jorge, sofria de esquizofrenia, pressão alta, tomava vários tipos de medicamentos controlados, e ele disse: depois que eu passei a vir à Igreja Pentecostal Deus e Amor, eu fui revelado pelos dons do Espírito Santo, e agora não tomo mais aqueles remédios, a minha diabetes baixou, a esquizofrenia foi embora, e eu estou curado para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, é o que Deus faz na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Maravilha, é o que Deus tem feito aqui na Igreja Pentecostal Deus e Amor. E você que está nos acompanhando agora pelo programa Vossa Libertação, dá tempo de você estar aqui conosco participando nesta tarde, esse domingo de bênção, tarifa zero. Você que está aqui na Grande São Paulo, venha participar conosco aqui na Avenida do Estado 4568. Não perca essa oportunidade, esse momento de você participar desse culto maravilhoso. Tenho certeza que o Senhor Jesus estará realizando maravilhas, milagres, libertações, salvação de almas. Então você que está aflito, você que tem passado por situações difíceis, a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É o Senhor Jesus que tem alívio para sua alma, é o Senhor Jesus que tem a resposta para sua aflição, é o Senhor Jesus que pode lhe ajudar, lhe socorrer nesta tarde de bênção, esse domingo abençoado, culto da família. Não perca de estar com a sua família reunida nesta tarde. Aproveita, traga a sua criança para estar conosco hoje. Presbítero Levi, hoje tem aquelas